Confirme. Atinge e mantém 6.000 pés, Serra Hotel Yankee. Serra Hotel Yankee está autorizada a descida para 3.000 pés, ajuste no 017. 3.000 pés com 1.017, Yankee. 5400, desce para 2.000 pés, ajuste no 017, reporte estabilizado no localizador. Ok, no 017, descendo para 2.000 pés, o 5400 reportará estabilizado. Channel 6326, desça para nível de voo 040, reduza 2109. 040, reduzindo 2109, 6326. Serinha Juliette, passando Pituaçu. Serinha Juliette, complete não, chame torre 98, decimal 62. 2862, já. Oi, Salvador, Vitorinha Juliette. 170 graus com 13, Júlia. 35 ou no 7, confirma. 35, 170 com 13? É 170 com 13. Vai para 35, Júlia. 35, então. O tráfego precede para evitar simultâneo 37 da Gol, já na curta final aproximada de 2 milhas para a pista 10, à sua esquerda. Final 35, autorizado. Checado, vai reportar estabilizado 35. Júlia. Ciente, avisado o tráfego da Gol de 9 para 10 horas. Vai prosseguir para final da cabeceira 1-7, sem preferir positivo. Ok, 1-7, 35, confirme. 35. Ok, 35 autorizado. O circuito pela esquerda, chama final, Júlio. Bota lá final, Júlio. Aí vem, vale, leve. O senhor segue como número 4 na aproximação, agora chama 63 no 4, quanto tem o perfil da chegada? 120, confirma a chamada 19. Salvador, boa tarde, é o Condor 20. Condor 20, acione identificação, autorizada a chegada BONF, desça para nível de voo 060, segue como número 5 na aproximação. Acima de descer para 060, número 5 na aproximação, tem velocidade. Salvador, boa tarde, Pastor 01. Confirme? Pastor 01, está descida por 0 cruzando 090. Pastor 01, a senhora identificação está autorizada descida para nível de voo 070 da presente voo do Mari. Descida 070 da presente Mari, Pastor. Pastor Salvador, Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Decolou de Ondina para o Cabo, fez a bola, está mantendo. Forte visual com local de pouso, o Guardião 07. Confirmando o POP 04. 06 a bordo, 062 a bordo. Cliente Guardião 07, o Pastor 01 no contato radar, 56 milhas, cidade de Salvador. 01. Terra até o Yankee Controle. Escuta, prossiga. Pode estar para o interceptor localizador. Sim, interceptor localizador, Yankee. A sua escuta. Para o localizador, complete direita 060. Direita 060, coloca lá, 5460. O voo 9648, divulga a sua escuta. O 9648 prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette. Via Alfa, chama antes da Juliette, o 9648. Até o Yankee Controle. Ok, está no localizador, já está aí. Gente, está autorizado a descida para 2.000 pés, o ajuste no 017, reporte estabilizado. Reportar aí, Yankee. Era 1351, mantém a posição. Sinal para o cabo, Guardião 07. Guardião 07, né, um tráfego conhecido reportando setor frequência livre. 7. Channel 6326, descendo para 3.000 pés, o ajuste em Salvador 1017. Detração para o sequenciamento, vai manter a presente para o limite ao localizador. Descendo 3.000, com 1017, mantém a pro limite ao log, 6326. Channel 6314, está presente, voo ITAP. ITAP, 6314, obrigado. Condor 20, controle. Condor, prossiga. Confirme se tem alguma autoridade a bordo. Afirmativo, já fez contato com operações. Controle 1 no 9, decimal 35, abordagem. 37,5, controle 1 no 9, decimal 35. Copiado, controle Salvador. Controle Salvador, posto aéreo 1376. Força aérea 1376. Contato radar na decolagem, suba nível de voo 1950, saída Conde. Acione transponder 5566, modo normal. Força aérea 1376. Força aérea 1376, transponder 5566, saída Conde. 8 ingressos via Juliette pro 03. Juliette pro 03, zona 648. No 781, mantendo posição. No 781, coordena aqui a equipe de solo. Assim que o tráfego da companhia ingressar no 03, está autorizado o push no 04. Sente autorizado após o ingresso do tráfego no portão 3, gol no 781. Em Salvador, o trip 5400. Trip 5400, sente do tráfego, checa o trem, vento 170 graus, 10 nós, altímetro no 07, pouso autorizado. 5400, baixado, travado. Podia botar o papel no brilho máximo? Já tá, comandante. Ok. É porque aí tá chovendo, aqui na vertical sem chuva, a pista tá seca. Quem vai passar a chuva aí próximo marcador externo e vai atingir visual completamente. Ok, obrigado. Autorizado para Natal, nível 150 pela Golf 677. Decola da 10, saída Conde, após decolagem, curva esquerda. Aciona 5026 no transponder, 10935 controle. Uniforme, tem interseção, reporte para ingresso. Reporte para ingresso, reporte. Feia aí, aqui. Decimal 35 é a frequência do controle. Posicionamento é critério, me chama para o táxi. Força aérea no 3268. Oceaner 6326, desça para 2000 pés, ajuste na 0197, reporte estabilizado. 2000 pés, reporte estabilizado, 6326. Meia 3-1-4, desça para 3000 pés, o ajuste 1-0-1-7. Desce para 3000 pés com 1-0-1-7, ouça 6-3-1-4. Pastor 01, está autorizado, descida para 4000 pés, o ajuste 1-0-1-7. 01 no controle. Boa, Pastor 01, ativo 060. Desça para 4000 pés, o ajuste 1-0-1-7, Pastor 01. 4.1017, pastor 01. Localizador 6326. Chanel 6326, somente para informação de tráfego, vai seguir a aeronave à sua frente, posição de 12 horas, 7 milhas. Passando agora no 1500 pés, um tráfego de pequeno porte com 120 de ground speed. Ativo, reduzindo 6326. O ponto de espera pronto ao inverso, comandante. Onde está a máquina sua? Esquerda, então, via pista, porta lá, linha de pontos, o papai, uniforme, microfone. Porta lá, linha de pontos, 97, uniforme. Condor 20, desça para 2000 pés, ajuste 1017, aguardo no vetor final para o localizador. Ele desceu para 2000 pés, aguardo no vetor para o localizador, quando? 5400, no solo 59, direita, libera 121 na espanola. Solo 121 na espanola. Vou Guardião 07, reporte farol de Itapuã para transferência 14. Baixar checado livre de pouso, e aqui? Agora 02 a bordo 07. Ciente, Guardião 07. Prefeito 400, lembrando o pescoço. 5400, Alfa Kilo, Pátio 3, posição 07 no Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, posição 7. Uniforme, microuniforme, tá pronto? Ok, vai iniciar a curva para a perfil da subida pouco após 3 mil pés, ok? O vento 180 com 14, o Embraer está cruzando, 110 está cruzando o eixo, agora está livre de decolagem, o uniforme, microuniforme. É, 3 mil pés na... inicia a pouco, uniforme. Capiduna, segue como o número 3 na aproximação. Sim, Itapo, Pontona. Pode estar livre, pouco. Afirmo. Paulo Salvador, muito boa tarde, Força Aérea 1443. Preciso de imediato, uniforme? Já está na corrida. 180 com 14, uniforme. Está reduzindo para 220. Tente o condor 20. Afirma, afirma, vai tocar aqui, na calça aqui. Gente, aguarda pra cópia no 443. Muito bem, obrigado, bom trabalho. Torque, vou confirmar após Duna. O Condor 20, curva agora para o localizador esquerda 160. Esquerda 160. Outro para a cópia. Pista 10, pouso autorizado. Teve pouso a 10, 63, 2000. Baixado e travado. Parte 3, até o Yankee, até o tráfego da Trip, também ingressa no 3. São Salvador, gol 1781 para o táxi, tem a bordo 123, autonomia 4 horas e 9, alternando o galeão. 1781, ingressa via Índia e Alfa no ponto de espera, torre em 118,6, altímetro 1017. Tem um bom voo no 781. Ingressa em Índia e Alfa no ponto de espera da 10, torre 118, espalha 6 dúzia, gol 1781, ajuste 1097, bom trabalho. Paulo Salvador, Cossero no 368. Cossero no 368, decola da hotel, da interseção hotel ou decola da cabeceira 10? Decola da interseção hotel. Gente, está autorizado até a hotel. O altímetro agora é 1017. Mantenha no ponto de espera do hotel e quando lá, chama a torre. É em 118,6. 1017 no altímetro, tem bom voo no 368. Número 2 para o pouso. Para a informação de tráfego, temos helicóptero da... O governo do estado da Bahia, cruzando a final da pista 10, na final curta aproximada de 2 milhas, aproximando para a vertical cabeceira 17, sem interferir na sua aproximação. Continua com a liberação pista 10, quando o 20. Está ciente, quando? Esperando a ver o eixo da 10, Guardião 07, prosseguindo aí para... girar a base da 17. Afirmativo, está autorizado girar a base e pouso, piso 7, cabeceira 170 com 13, Guardião 07. 07. Oi, Salvador, boa tarde, é o gol no 781 no ponto de espera da 10. A gente mantém o gol no 781, número 2 para decolagem. Mantemos. Beatriz 26, Avianca Oxanero, solo 04, 129 direito. 29, boa. Quando 20, cheque o trem de pouso, vento 170 graus, 14 nós para a pista 10, pouso autorizado. Livre pouso, quando? Guardião 07, aproximação, cabeceiro 17, na sequência parte 4, autorizado, 170, 14, Guardião 07. 07. Oceano 351 está pronto? Observe o pouso do Embraer 145 Força Aérea, alinhar e manter após o preparo de decolagem imediato. Força Aérea 351. Após o pouso do condor, alinha, decola. Acionamento é critério, vai aguardar para cópia no 443, devido a congestionamento no ponto de espera. Obrigado. No 443, aciona por conta, aguarda a cópia. Informa que tem condições de decolar da hotel, segue para aquele ponto de espera, tá? Vamos lá, 443. Gente. Muito mantenha a presente posição. Obrigado, daqui a pouco. Pastor 01, livre ILS, XR pistão na 0, reporte estabilizado. Pastor 01, reportará. Torre Salvador, nosso cordial, boa tarde, este é o Ocean Air 63. 1-4, vamos a 2:30 para o Altermarker. Excelente, visual com o seu tráfego, continua a aproximação, agora a liberação, temos um tocando da Força Aérea aliada, aguardando a liberação de piso para decolagem imediata. Positivo, na sua exposição. Positivo, informa o vento 160 com 3, agora a liberação. Positivo, 160 com 1-3, é isso? Afirmo, com 13. Grato. Condor 20, solo 06, direita, libera, mantém essa frequência. Reporte inicialmente antes do ataque sua Delta, vamos coordenar para o pátio de autoridade, ou via Delta ou via ponto de espera, ok? Afirmativo, reportará antes da Delta, Condor. Força 351, 160 graus, 13 nós, 10, piso, decolagem autorizado. ...07, considerando o solo 06, direita, pátio do greve, frequência livre 07. Valeu, Dourado. Solo Salvador 3401. Fornecer a provável subida para Ilhéus. El Leda Pidev. Já postou seu plano, você copia? Aguarde. Chanel 6314, pista 10. Pouso autorizado, vento 170 graus com 13 nós. Positivo, livre pouso para 10, Ocean 6314. Condor 20, ingressar na próxima direita via Delta, mantenha a guarda de ingresso para prosseguir até o pátio de autoridades. Afirmativo via Delta, aguarda a autorização para ingressar para o pátio de autoridades. Força Aérea 351, decolado 07, controle agora 1-9-35, boa viagem. Decolando 351, chamada controle 1-9-35. Autorizado nível 300. Subida da El Leda Bidev, 5007-1935. Objetivo correto, chama para o put na parte 3. Chama lá. 0 na saída Conde, solicita se possível nível de voo 170. Você é 1351, autorizado nível de voo 170. Grato, 1351, acendendo para 170, desceu da Conde. Azul 4065 autorizado, pushback e acionamento, chama táxi, só confirma por gentileza, saída paga. Saída da El Leda. Da El Leda após voa bridge, para interceptar a pezulonomia, tá ok? Da El Leda bridge, correto, do 4065. Chama pro táxi. Táxi, coronavizado. Gol no 781 ainda mantém o ponto de espera, a aeronave tocando decolar a frente, ainda mantém na proa, aguarde para decolar, ok? Gente, aguardamos no 781. Oi, Salvador, boa tarde, pastor 17, está estabilizado no localizador do ILS X-Ray da 10. Sim, frente, Pastor 17, reporte marcador externo baixado e travado. Reportará no externo, Pastor, baixado e travado. 20 autorizado até o par de autoridade, realizando a medida possível, táxi, por gentileza. A torre pode confirmar o vento, Pastor? 170 graus, 15 nós. Ciente, obrigado. Posição, Oxalé 6314, no solo 09, direita 6219. Direito 219, obrigado. Inicialmente mantenha 368. 368 mantém. Quando 20 liberar a direita, mantenha essa frequência até o estacionamento. Frequência livre estacionar. Afirmativo, colocar no vento. 1761, decolarei de imediato? 1781? Afirmo, tá pronto para decolar de imediato? Afirmo. Imediatamente autorizado, aliás, decolar 170 com 15, gol no 761, gol no 781, corrigindo. Gol no 781. Pastor, no 7, continua a aproximação, avistado, checa o trem, agora liberação, 37 da Gua, iniciou rolagem, ingresso e decolagem de pista no 0, vento 170 com 15, 1017, igual a liberação. Pastor, no 7. Pastor, no 7, está com o trem embaixado e travado, aguarda a liberação. É, parte de autoridade ou militar? Parte militar. Sente, estou com um tucano na interseção hotel. Ou pousa curto ou mais longo para liberar a próxima direita na eco, ok? Gente, pastor. Apenas confirmando, no 781 tem livre decolagem. Afirmo, decolagem autorizada, gol no 781, 170 com 15. Gente, decolando no 781. Controle Salvador Papatango Fox Papagol. Papatango Fox Papagol, que essa é a identificação via chega da mar e desce para 2000 pés, ajuste na 096. 2000 via mar. Permite a breve confirma posição. Decolagem curva esquerda. Acena 5054 11935 é a frequência do controle. 170 graus com 14, altímetro 1016, pouso autorizado. Pastor no 7. Livre pouso pro pastor. Confirma por gentileza o transponder que eu não compreendi. Ciente, seu cotejamento está correto, vai manter posição e aguardar pro táxi. Parte da Júlia, outra 6314. 6314, ingresso Juliette para o 05. Ingresso Júlia para o 05. Para o táxi azul 4065. 109 a bordo, 3, com 4 horas e 50. Alternamos Ribeirão Preto. 4065, prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera torre em 1186. Altímetro agora 1017. Tenha um bom voo. Via Juliette Alfa até o ponto de espera da 90 lá, 286, tem um radar. 781, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 360, se exel. Sim, submantendo 360, por hoje da El, gol no 781. Confirme, autorizada por hoje da El, da presente. Bom, 781, autorizado por hoje da El. Ciência autorizada por hoje da El, gol no 781. Em curva direita, aciona 5066 no transponder 11935, é a frequência do controle. Autorizada, 240 Enel 10, decola, curva direita da El, lenda, lenda direto. 5066, transponder 1935, é o controle, gol no 649. Alinhamento correto, chama para o push no 03. Chama, né, obrigado. Canal 4710, acena identificação, via chegada mar e desça para 4 mil pés, ajuste na 096. 4 mil pés, 096, Pantanal 4710. Serra 368, pista no zero, a partir da interseção até a esquerda, aliás, decolar 170 com 15. Força aérea 368. 368 está presente, a linha decola da interseção. Eu passo 201 após a saída do Tucano da academia, aliás, a curva à esquerda não tem, até o pátio militar, frequência de vista acionar, tentando movimentação no pátio, tem vários Tucanos acionando no pátio. Cuide a Bravo, repartição rotatória. Rotatória, pelo Diabravo. Papapá, uniforme, Mike, uniforme, chame centro Recife, no 26, decimal 85, alterne no 25, decimal 45. 2545, 2685, uniforme. Torre, boa tarde, azul 4065. Aproximando ponte de espera, Capão. Azul 4065. Pista no zero, alinhar e manter cabeceira no zero. Ali mantém não no zero, azul 4065. 5-0, Paulo está mantendo 2-0-9, gente. Afirmativo, mas eu preciso de uma separação entre as aeronaves que estão decolando. Então, o próximo assim que eu iniciar o táxi do Força Aérea no 443, eu pagarei a sua cota, tá ok? É, ok. Força Aérea no 443, você tá visual com o pastor que ingressa no hotel? Afirmativo. Após o ingresso do mesmo, mantendo separação, ingressa no hotel e quando lá, torre em 118,5. O altímetro agora 1017. Tenha um bom voo, Força Aérea no 443. Obrigado, boa tarde. Pode passar da lupação, passar do pastor. Direto no hotel, 186, aquela torre. O Conselho no 414. Bom trabalho aí. Para você também. 0361 no cópia. Conselho 361, pronto para cópia. Está autorizado para Natal, o nível é 150 pela Golf 677. Decola da 10, sai da Conde. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5041 11935 é a frequência do controle. E agora vai manter em torno de 2.500. Sim. Pista 10. Serviço saída Conde, curva esquerda. Responde 5041, controle 119.35. Sai da Conde, plano 50, Conselho 368. Me chama para o táxi. Pastor 01, gente, já estende mais no transponder, Pastor 01. 01. Mas o copo é a torre? Matinho, azul 4065, só mais um instante para decolagem, Tucano decolou à frente, ainda está mantendo a proa. Até checar o equipamento, está um pouquinho baixa a sua transmissão do azul, ok? Como é que está agora? Melhorou? Agora sim, alto e claro, só um instante para decolagem. Ciente. Controle simuladora, boa tarde, azul 4032. Azul 4032, acende a identificação. Identificou. Voo no 396, desça até nível de voo 1110. 1110, liga 1110 para o gol no 396. Azul 4032, desça para nível de voo 120, redução para 2509, chegada a mar. Confirmado para o azul 4032, reduz para 2509, desce para 120, é isso? Afirmativa, azul 4032.